isso queremos em nossas vidas. Aleluia. Quão amáveis são teus tabernáculos, minha alma desfalece pelos teus átrios, meu coração suspira e exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou uma casa e a andorinha o seu ninho. Eu encontrei teus altares, Senhor, rei meu e Deus meu. Pois um dia contigo vale mais do que mil. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: eu posso habitar em sua presença pra sempre. Uma coisa peço ao Senhor e receberei: todos os dias da minha vida sua beleza contemplarei. Mais do que tudo te quero, Senhor, te buscarei. São teus tabernáculos, minha alma desfalece pelos teus átrios, meu coração suspira e exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou uma casa e a andorinha o seu ninho. Eu encontrei teus altares, Senhor, rei meu e Deus meu. Pois um dia contigo vale mais do que mil. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: o que eu possa habitar em sua presença pra sempre. Uma coisa peço ao Senhor e receberei: todos os dias da minha vida sua beleza contemplarei. Mais do que tudo te quero, Senhor, te buscarei. Pois no dia da adversidade ele me ocultará, no recôndito do tabernáculo me acolherá, me levará sobre uma rocha, minha cabeça. Que eu possa Aleluia.